Só aqui você ouve. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi um convite do seu casamento, com letras douradas num papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. É daqui a pouco na Sertanejo FM.